7, vento 130 graus, 100%. Lua direto Fátima. Diário Ponto da Copa. Gabi Reus, Iniciar 140, bola da 17, curva direita no, na Coral no Bravo, em Coral Monte Pinto, segue visual 065. O Astrônomo 2.0220, o controle em 120 de Smolos. Bahia, bate uno e chame na Lima para ingresso da Cruzeiro. Chame na Taxi em Lima para ingresso na aula 765, Taxi Avia Pista. Alguém chamará para ingressar na Lima. Eu sou na identificação do Sabia, chegada do Mais para o 5-0 para o Pax, 3-9-9, 3-0-40, terra, porra, seguro. A 1-7, se você for usar na 1-7, já vai para ir lá. Eu não faço honra, acho que eu quero dar uma. Porém, preciso aguardar com a confirmação da torre. Então, isso também se mantém a chegada. Sim, a princípio, como acabei de coordenar com a torre. A princípio, a pista abre a 00, conforme notamos. O fiscal, pelo sério, já está fazendo a vistoria na pista. Porém, eu preciso do feedback do fiscal para poder liberar a aproximação para a pista no 0. Já está apta para o uso. E o já está autorizado para tirar o seu, né? 10, a gente já se encontra no 025.

Augusta para 2010, 228.0085, voando com a média 160, chegada com a média 1, e assim possível eu trouxe os dados para fazer isso. O 05 Augusta, e a temperatura no momento está 24. O... confirmando a assistência médica é pela parte traseira do aeronave. Ok, está copiado. Vou no 99, está autorizado já direto para a Duna e ele é acessível e passa estabilizado. Tem a posição mais ou menos de minutos? Obrigado. Estamos na linha. 0320 Radante Rádio 27 mm, 2 Salvador. Estamos controle Léo, pretensão 2020.